35627, autorizado direto Aracaju. Chame Centro Recife, ano 2545. A senhora já teria autorização para Petrolina? Afirmativo, Oceano 6314, Petrolina, aprovado nível 340, via Pesulu 20, após até Petrolina, após a Pesulu 20 até Petrolina, decolada pista 10, perfil de saída Momo, transição Flock, com curva esquerda. Transponder 5145, controle 11935. Ok, estou autorizado nosso destino Petrolina no 340, pela Pesulu 20 após Petrolina. Falando da 10, vai ser a Momo com transição em Flock, com primeira curva à esquerda, sobe na escrita do controle. Salvador, 1935, transponde o Senado, 145, Oxane. Oxane 6314, cotejamento correto, chame pronto. Muito obrigado. Voo no 935, ação de identificação, desça para nível de voo 040, chegada bom, reajuste 10 no 2. 040, chegada bom, voo no 925, voo no 0 no 2, voo no 925. Assane identificação, desce para nível de voo 050, chegada a manja, ajuste no 0 no 2. T5488, voo direto a manja. Estou falando, boa tarde, voo no 755, voo no 20, na ponte. Voo no 755, assane identificação, desce para nível de voo 050. Chegada bom, se ajuste no 0 no 2. 050, na volta no 0, no 75. Já foi o Juliette, número 2 agora. Resumo 45, no solo azul 2 e pista para a direita, solo 1219. Direita 1219, tá 3, 1145. Índia November Alpha, frequência livre para coordenação, chame para o regresso. A guarda de cobre será o número 3 na sequência. Sim, como nos dias tem a saída prevista? Saída da EL. Sim, da EL. Livre acionamento, chame táxi, seu chanel 6314. Salvador, boa tarde, São 3145, Librona 6. Boa tarde, São 3145, táxi via Alfa, mantém posição da Juliette. Alfa, mantém a Juliette. Qual o ambiente previsto, por favor? Previsto 10. 10, obrigado. Para a escrita do controle. Índia November Alfa, confirme, vai fazer parque arremetido de Vera Cruz. Contato com a sala IES, informo que o seu plano está sendo retransmitido para o Centro Recife. Aguarde coordenação. A Alfa Vitor Juliette, voo local, mil pés, aprovado, decola 17, curva direita, corredor Axé. O transponder 01151, no controle 11935 e a torre 1186. Alfa Vitor Juliette, informa Clareza 1. Checa o equipamento e faça um novo cotejamento, por gentileza. Autorizado ingresso, pode pronto. Juliette, cotejamento correto, para acionamento e táxi, chame a torre no 186, confirmando 02 a bordo. Azul 4110, aguarde. Alotan 3145, avazando, próximo a Juliette. Afirmativo, TAM 3145, observe o pushback do Airbus da Avianca ao lado, após Juliette, portão 10. Observando o push dessa maquinaça da Avianca aí, vai pro 10, TAM 3145. Gol no 399, São Paulo aprovado nível 360, via Pezulu 10, bridge, Pezulu 6, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da El Leda bridge, com curva direita, transponder 5156, controle 11935. 360 para São Paulo, decolando 10, primeiro curva direita, na saída da El, transição letra Brite, pelo Eupo Zulu 10 até Briga, bora Zulu no meia, Belo Horizonte, direto Brite, confirma o de voo, transponder o 5156, controle 39, para o gol no 399. Gol no 399, cotejamento correto, chame pronto. Camarada no bloco, 399. Vamos para o saque. Entendido, 8-9, 3 horas e 10, Salvador. Oceania 6314, táxi em frente, Índia, no ponto de espera, chame a torre no 86, ajuste no 012, bom voo. 02, azul 4110, coordene com a equipe de solo, que após a passagem da guarda do Airbus da Avianca, está livre o acionamento, chame para o táxi. Juliette Tango Zulu, copia. Juliette Tango Zulu, Sierra November Tango Romeo, aprovado 1/100, nível 1-0-0, decola da pista 1-7, curva à esquerda, Momo após direto, transponder 5-1-6-6, controle 1-9-3-5. Gol no 755, reduzir para 2-1-0-9. 2-1-0-7-5. Tá firme. A torre 186, confirme PLB. Campo Romeu Papatango. Gol no 925. Desça para 3 mil pés, ajuste no 012. Acionar e pode para o saco. Trip 5488, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 2. 4 mil pés. agora está pronto, boa tarde. Janela 6314, autorizado a alinhar e manter. Salvador, Papatango Romeu, Papatango, efetua o cruzamento do campo. Papatango Romeu, Papatango, chame controle, frequência 199.35. Chamar o controle em 199.35, Romeu, Papatango. Curva esquerda para o anorte, limite ao Lucas Brasil. Foi para o 107.000. Gol no 075, curva esquerda para o anorte, limite ao curto localizador. Agora entendeu, esquerda para o norte, estado localizador no 075, informa que a sua transmissão está funcionando por vezes a sua voz toda. Entendi, gol no 925. Gol no 925, desça para 2.000 pés, ajuste no 092. 2.000 pés, no 092, gol no 925. Andou até o Oscar, 3 minutos da rotatória. Cruzando 030 no momento. Romeu até Oscar, reporte de Joaquim Campos. Já de Joaquim Campos, senhora. Romeu até Oscar, chame torre 1 no 186. 186, Romeu até Oscar. Controle Salvador, muito boa tarde. Papatango, Romeu, Papatango, afastando 20 milhas, corredor forte. Romeu, Papatango, mantém as condições visuais, 1.000 pés, corredor forte. Tem condições visuais, no meu pé, corredor forte, Romeu, Papatango. Asfaltará na final da 97, Romeu, até o Oscar. Cruzador, curva esquerda pro a 140, reporte estabilizado. 140, reportará estabilizado, gol do 925. Beleza, matrícula? É o 3217. TAM 3217, confins, aguarde cópia. Aguardando 3217. Estacionamento na remota 12 ou na 6231. É 6321, livre acionamento, chame para o táxi. 6321, positivo, chame para o táxi. Solo azul, 4110 para o táxi, 126, borda, 1320, galeão. 5, desce para 4010, ajuste no 02. 075-4000-1012. 2, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, Gol no 075, curva direita pro 070. Direita 070, gol no 075. Que é com o Delta, confirme a hora do plano. T88, estamos marcados, viu? 55488, desce para 2.000 pés, ajuste no 0 no 2, autorizado ILS. 2.000 ILS, tá ali, meu 3. 925, chame a torre 1-1-8-2-6. 1-1-8-6, agora 9-2-5. Colagem, chame novamente o solo para checar seu plano, ok? 5, estabilizado, baixar travado. Livre pulso no 0-148, nós gol no 925. Pouso autorizado, gol no 925. 0, saída Momo Flock. Sobe 340, Momo Flock, Sushina 6314, já cruzou 2.000, pode ir com vai esquerda? Autorizado. 6304. Está livre, Alfa Vitor Juliette. 20, limite ao localizador. 0220, alimentado pelo localizador, pode descer? Na final de 1.4 milha da 1.7, Romeu até o ódio. Final de 3 milha da 1.7, Romeu até o ódio. Tem condições de ajustar para número 2 para pouso na pista 17? Afirmativa, ajusta para o número 2. Ok, continue na aproximação, aguardando a autorização de pouso, Romeu até o Oscar. Aguardando o Romeu até o Oscar, na final da 1.7. 1-1-1-8.6. Salvador, boa tarde, 5488, 3 milhas por certo. Continue a aproximação, reporte no marcador, 5488. Mandará 8. 925, vento 140, 89, livre pouso no zero. Livre pouso no zero, Gono 925. Delta Guard, pressionamento. Coordenação. Representante. Romeu até o Oscar, o vento 140 com 10 nós, livre pouso, pista no 7, Romeu até o Oscar. Livre pouso, pista no 7, Romeu até o Oscar. O trip 5488, continua a aproximação, reduzindo a medida do possível. Temos tráfego de pequeno porte pousando na pista 17, 140 graus com 8 nós. Reduzindo a aproximação, trip. Eu tenho 370 autorizado, aguarde coordenação 390. Se você tiver o 37 mesmo, a gente aceita depois coordena, a gente problema. 9396, Natal, nível 370, está autorizado. Upper Zulu 10, aerovia decolada 10 com curva esquerda, na subida Puca, transição Zipar. Aciona 5160, controle 119.35. Autorizado, Salvador, Natal, nível de voo 370, via Upper Zulu 10. Decolagem da Capitão 10, curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. 5160, transporte 119.35 ao controle. 9390. Correto, então 9396, chame pronto pushback com 10, 12 no altímetro. Sete, amarei, 1012, 9390. Para o TAC, 6321, temos 170. Nossa autonomia são 3 horas mais 5 minutos, ordenado é com. Taxi autorizado, parte principal, Índia e Alfa, com a esfera torre no 86, ajuste no 012. Tem um bom voo e boa tarde, o Oxanar 6321. 6321, livre parte principal, Índia e Alfa, parte 262, com a taxa. Livre agora no 925. 925, boa tarde, Alfa, reportante da Juliette para ingresso. Reportante da Juliette, agora no 925. Está localizado, curva esquerda para o 1-1-5, reporte estabilizado. É do 115, é posto estabilizado, vamos no 715. O azul 4110, observe o aeronave da trip na final da 10, ATR após a passagem ali, mantém o 4110. Atingiu 3000 no 755. Gomes 755, desça para 2000 pés, ajuste no 012. No 012, está livre ali? Gol 755, reduza para velocidade de aproximação. Reduzindo 755. Temos o Lula, escuta. 6. 18B, 075. Posição. Gente, boa tarde, Romeu, deu Oscar. Alfa Vitor Juliette, tem condições de decolar, alinhar e decolar sem parada? Autorizado então, da pista 1-7, a linha decola sem parada, 1-7, o vento 160 com 8 nós, Alfa Vitor Juliette. Eco Delta na escuta. 1300 CLS, três checados. Ciente, continue a aproximação, reporte na curta final, 150 graus com 8 nós, gol na 075. Reportar a curta final, na 075. Solo 5729. Se libera a direita, chame solo 1219. Libera solo 219. 925, o senhor está interrompendo a transmissão de uma autorização. Quem mantém a escuta, gol web 5729. Só. Entendido. Aguarde autorização, F5729, o senhor está interrompendo a autorização. Eu não tenho que saber se está interrompendo ou não. Se fiz uma pergunta, você me responda com educação. 729. Mike Eco Delta na escuta. Poderia repetir o cotejamento? Foi interrompida a sua transmissão. Onda 755, chama a torre 118 desse momento. 286, boa tarde, onda 755. Frequência 11935, Alfa Vita Juliette. 11935, controle, Alfa Vita Juliette. 755 Ciente, continue na aproximação no zero, vento 168 nós, informarei pista livre, o voo no 755, é o número 2 para pouso. Guarda pista livre no 755. Sinal normal, voo no 075. Voo no 075, vento 160 com 8 nós, tem pouso autorizado, pista no zero. No 075. Pronto, é isso. Pronto, afirmo 399. Gente, meu 399 está livre, chame táxi. Camarada, táxi, 399. Fone 077, boa tarde, para o Galeão, aguarde cópia, será o número 3. Web 5729, pode prosseguir, confirmando 360 confins. Afirmativo, 360 confins, 729. 5729, confins nível 36200, está autorizado, aerovia Pezulo 16, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge, onde após interceptou este aerovia, aciona 5153, controle 119, decimal 35. Autorizado 360, confins na Pezulo 16, aerovia, decola com curva direita na da El, Leda, voa Bridge, depois... Essa aerovia, 153 ao transporte, 193 do motor, do Web 709. Confirma a subida? Sente. Corredor Shell no meu pé, reporta farol da barra, você segue para a TGL em Veracruz? Afirmo, era Valença, mas agora vai ser TGL em Veracruz, né? Alfa Vita Juliette. Gente, considerando TGL em Veracruz, o Alfa Vita Juliette. Muito boa tarde, sua identificação, a chegada é a maré, desce a 3 mil pés, está livre da restrição de ITAP. Ok, 3 mil, sem restrição em ITAP. Autoriza ITAP, está presente no... Está autorizado, ITAP está presente no 395. Ok, foi ITAP, 395. 4, controle 119, decimal 35. Autorizado 360 com fim, com a quadra do plano de voo via Pesoluna via decola da 10 da El, Leda, após Bridge, 37 também 0 via Pesoluna via 554 no transporte, 1935 no controle, Altan 3217. Na remota, chame pronto, na 3217. Tráfico liberando a pista no momento, tem pouso autorizado na 10, gol no 755. Teve pouso, gol no 755, pista 10. Oceaner 6321, após a passagem do tráfego na final, ali mantém o 90 6321. Faz o voo na final, ali mantém 9 pronto para o táxi, meu 21-4, altura 24 horas e 10 minutos, para dentro da guerra. 399, táxi via parte principal, Índia e Alfa, ponte espera 118-6, ajuste no 0, 1-2, bom voo e boa tarde. Táxi via parte principal, Índia e Alfa, ponte espera 118-6, voo, 1-3-9-9. Tango Zulu, vento 140 graus, 8 nós, livre decolagem no 7, Juliette Tango Zulu. No 077, pronto, cópia. 077 Galeão, nível 3620, aerovia Pezulu 10, após prossegue conforme plano, decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge, aciona transponder 5161, controle 119, decimal 35. Westbound 077, portão 9, chame pronto, pushback. 35219, pronto, cópia. Pronto, cópia, 35219, Terra da Conquista, 200, autorizado, direto, decola da 10, curva direita na subida Arbor, após direto, aciona 5176, controle 119, decimal 35, só corroborando a subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, é após direto. Vente autorizado 200 para conquista, direto decola da 10, curva direita, saída Arbor, após direto, 5176, transponda 1935, controle trip 5219, chamará para puxa de manobra. Correto, trip 5219. Cristóvão, a meta pro EB 5729, 92. 02 está livre, o EB 5729, chame táxi. Chamará. 075, para ingresso de Juliette. Juliette, portão 05, gol no 075. Portão 05, 755, boa tarde, via Alfa, repórter da Juliette para ingresso. Gol no 755, copiou o solo? Solo, 755 da Gol, livrou. Via Alfa, repórter da Juliette, gol no 755. Sim, terra da Juliette. Colagem autorizada da pista 10, 150, 109. Colagem da 10, 1063. O Juliette Tango Zulu está sob contato radar, sobe a nível de voo 100, saída Momo após Momo destino, quando possível ser estimado de pouso. Está livre da restrição, Juliette Tango Zulu? Está livre da restrição, Juliette Tango Zulu, sob a nível de voo 100, não temos nenhuma aeronave aproximando o setor norte de Salvador. Decolou os 36, segue no corredor Axé, transfere para o controle na frequência 1935 até a volta, Mike Eco Delta. A volta, Mike Eco Delta. Guarda, daqui a pouco está passando o espaço por favor. Delta, Uru e o pé direto Maraty, quando possível ser chamado de pouso. Direto Maraty, meu pé. 20-0-0, copiado, reporte na 20ª milha. Contará a 20ª milha, vai ter cuidado. No 41-110, chama Recife no 251, alterno no 3325. 251-3325, boa tarde. Batendo no zero, voo no 399. 6321. Voo de Alba Tarde, sobe ao 320, contato radar da presente voo e Elefa. Elefa, sobe 320, grato. Chamou para o push? Alves está livre, voo no 077, chame táxi. Tango Zulu, 2034. 034, copiado, Juliette Tango Zulu.